Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Stile 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Und ich begrüße an meiner Seite den brasilianischen Moderator und Journalisten Markus Romão. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente de Niterói. Eu cumprimento aqui a nossa moderadora alemã, Ortrun Gutke, Markus Romão, no microfone. Unsere Sendung wird übertragen direkt aus Brasilien, aus Niterói. Und wir sitzen hier in dem kühlen Studio vom Tomba-Studio und begrüßen ganz herzlich Bruno Markus. Nosso programa é mandado diretamente de Niterói e nós cumprimentamos nosso grande amigo e técnico do Tomba Studio, Bruno Markus. Ich sage extra, das Studio ist kühl, denn draußen ist hier kurz vor Weihnachten sind es bereits mehr als 40 Grad. Und ja, Weihnachten in Brasilien ist eine ganz, ganz besondere Zeit. Ainda bem que nesse estúdio tem ar-condicionado, porque lá fora está mais de 40 graus. E por isso, nosso programa, diretamente de Niterói para Hamburgo, vai trazer um pouco de calor para a neve da cidade. Hamburg wird wahrscheinlich genauso viel Energie verbrauchen, nämlich um die Heizung anzuschmeißen, denn es wird wahrscheinlich in Hamburg etwas kühler sein. Exatamente. Para quem não sabe, aqui também falta luz, também tem apagão, por conta de tanto ar-condicionado e tanto ventilador ligado. Feito a gente ficou ontem uma hora aqui no nosso bairro sem luz. Und gestern ist es wirklich passiert, es waren so viele Ventilatoren an, dass wir einen Apagão hatten. Apagão heißt so viel wie ein Zusammenbruch der Stromleitung. Und das war der erste für dieses Jahr und ich denke, fürs nächste Jahr folgen weitere. Romau, unsere Sendung heute ist die letzte Sendung des Jahres und es reizt wirklich dazu, eine kleine Reflexion zu machen über das Jahr, was gewesen, was gelaufen ist. Brasilien ist im Augenblick sowohl in einer politischen, ökonomischen als auch moralischen und ethischen Krise. Und wir haben das Gefühl von Radio Mama Terra, dass die brasilianische Bevölkerung wach wird aus dem Dornröschenschlaf. É, nós estamos hoje fazendo um último programa do ano, o programa de Natal, e nós nos permitimos em fazer uma reflexão sobre o ano. Sobre o ano aqui no Brasil, o ano passado, 2015 aqui no Brasil, e vamos falar um pouco sobre a crise que vivemos. Que se fala mais da crise econômica, mas que nós da Rádio Mama Terra consideramos uma crise moral e ética. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil como um todo, o povo brasileiro como um todo, está como que acordando, como uma bela adormecida acordando de um sonho. Doch bevor wir in das Thema einsteigen, möchten wir gerne mit einer Musik beginnen, und zwar Pelo Telefone. Von Martinho da Vila, Nelson Sargento e Diogo Nogueira. Fazia aquele machismo, Donga. E aquela época do Pixinguinha, João da Baiana e companhia. Ismael Silva, vamos que vamos. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar. Carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar. Alô? E na Carioca tem uma roleta para se jogar. E aí? Ai, ai, ai. Deixa as malas para trás, ô rapaz. Ai, ai, ai. Fica triste, sai, rapaz. Liberar. Ai, ai, ai. Deixa as malas para trás, ô rapaz. Ai, ai, ai. Fica triste, sai, rapaz. chefe da polícia pelo telefone mandou avisar que na Carioca tem uma boleta para se jogar. Chefe da polícia pelo telefone mandou avisar. Alô? Que na Carioca tem uma boleta para se jogar. Ai, ai, ai. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tite 96.0, am Mikrofon Ortrun Gutke. Aqui é Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, no microfone Marcos Romão. Acabamos de escutar pelo telefone com Martinho da Vila, Nelson Sargento e Diogo Nogueira. Und jetzt gleich meine erste Frage an dich, Romão. Unsere These ist, die brasilianische Bevölkerung wacht auf aus dem Dornröschenschlaf. Erstmal, bist du damit einverstanden? Ja, das ist eine große Frage, die passiert im Moment in Brasilien. Ist unsere Bevölkerung wach geworden? Alle die Informationen, die wir haben bekommen, haben ein neues Bewusstsein gegeben für Brasilien oder nicht? Essa é a nossa grande pergunta no momento. O balde de informações, a chuva de informações que o brasileiro está tendo nos últimos meses, está trazendo uma nova consciência ou não? Also ich habe das schon das Gefühl, dass die Bevölkerung langsam aber sich aufwacht. Aber warum war sie denn eingeschlafen, Romão? Das ist meine Frage an dich. Die Frage von Ortrun ist wird ein kleiner Besetzung vorher machen. A pergunta que Ortrun me faz é: se realmente o Brasil está acordando deste longo e longo sonho. E eu responderei primeiro em alemão. Ortrun, deine Frage ist sehr interessant. Weißt du, weil wir sind seit 89 in einem demokratischen Prozess. Wir haben schon jeden vier Jahre, jetzt jeden fünf Jahre, einen neuen Präsidenten. Einen neuen Präsidenten gewählt von der Bevölkerung. In den letzten 12, 13 Jahren haben wir ein Wachstum, haben wir einen schönen Prozess von ökonomischem Aufbruch. Aber gleichzeitig haben wir vergessen hier in Brasilien, zu reden über Bewusstsein als Bürger, über Bewusstsein als, wie wir sagen in Brasilien, Cidadão, als jemand, der Rechte und Pflicht hat. Deswegen im Moment in Brasilien, zusammen mit dieser ökonomischen Bruch, leben wir eine ethische und moralische Krise. Sobre a pergunta da Ortrun, respondi que o grande problema do brasileiro, ou do Brasil no momento, é que estamos diante de um choque. Um choque que é como se estivéssemos levantando de um sonho ou de um pesadelo. Desde 89 temos tido eleições, temos tido um progresso econômico, mas me parece que esse progresso econômico não foi levado em conta. Não foi levado em conta pelos políticos do país, que havia uma necessidade também de um crescimento moral e ético da nação. Esta mistura entre falta de consciência da cidadania e vaxtum e crescimento econômico criou uma situação hoje em que todo o país vive uma situação de violência, uma situação de desconfiança um do outro e uma situação de medo que creio será muito difícil de superar. Romão, bedeutet das letztendlich, dass die Politiker von Brasilien über die Köpfe der Bevölkerung regiert hat und keine Informationen gegeben hat in den letzten Jahren? Das ist richtig. Seit 1989, seit die erste direkte Wahl für Präsidenten, die vorher gab nicht, von 61 bis 89, es gab keine Wahl für Präsidenten in Brasilien, keine direkte Wahl. Seit diesem Moment, seit 89, wir leben hier eine Art von Kampf, ein politischer Kampf von der 1 de março haben, zu sagen, was die Bevölkerung ist gut, was für die Bevölkerung sollte man machen. Und man macht viele schöne Sachen, viele gute Sachen und viele schlechte Sachen im Namen der Volk, aber redet nicht mit der Volk. Unser Volk bekommt ganz wenige Informationen über was passiert in dem Moment von der Entscheidung. A Regierung sagt, mach wir jetzt minha casa, minha vida, oder eine Haus für alle. Die Regierung sagt, mach wir machen das und das. Aber man redet nicht, man fragt nicht für die Bevölkerung, was für ein besserer Weg könnte sein. Die Bevölkerung bleibt wie Lamm seit 1989 in Brasilien. A resposta que eu dou, Trum, é que desde 1989, desde o momento em que passamos a escolher presidentes, nós temos uma elite política ou mandantes políticos que vieram com muitas boas ideias depois da ditadura. Fizeram muitas mudanças, todos os governos fizeram muitas mudanças, inclusive o Plano Real e várias outras coisas, e depois dos últimos 10, 12 anos, grandes modificações na área econômica e na área social. Mas houve um grande esquecimento durante todo esse período, que é o crescimento da consciência cidadã. E também um grande esquecimento da informação. Eram todos salvadores da pátria. Todos estavam querendo fazer o bem para o país, mas não informavam as pessoas sobre que bem e que se era esse o caminho certo que deveria ser tomado. Não perguntavam à população. A população passou a ser quase que uma população amorfa, um rebanho de ovelhas que agradeciam seus governos. Radio Mamaterra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Am Mikrofon Ortrun Gutke und der brasilianische Moderator Marcos Romão. Wir spielen jetzt ein wenig Musik ein, und zwar das Stück Eligbo von Margarete Menezes. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro e de Niterói, com Margarete Menezes, com a música Eligibo. Ele. Rádio Mamaterra, aquele programa em português e alemão. Acabamos de escutar Margarete Menezes com Elegibo. Rádio Mamaterra, ein Programm in Deutsch und Portugiesisch, direkt gesendet aus den Tomba Studios, hier vom Pepequeno in Niterói. Rádio Mamaterra, diretamente de Niterói, do Tomba Studio. Und wir machen heute eine kleine Reflexion über das Jahr 2015 hier in Brasilien. Und die Frage ist, ist die brasilianische Bevölkerung aufgewacht aus dem Dornröschenschlaf? Boa pergunta, Ortrum. A bela adormecida brasileira acordou? O gigante adormecido acordou? Ja, und wir haben bisher rausgefiltert, dass es sehr, sehr schwierig war in den letzten 15 Jahren. Die Politiker haben über die Köpfe der Bevölkerung regiert. Sie wollten, haben viele schöne Sachen organisiert und sich ausgedacht, ohne das in Zusammenhang zu bringen mit der Bevölkerung. Und sie haben die Bevölkerung im Grunde genommen, war viel zu wenig Information da, um die Bevölkerung partizipieren zu lassen an diesem Prozess der Entwicklung, an dem Reichtum, an dem ökonomischen Reichtum teilhaben zu lassen. É, Ortrum, você tem razão sobre essa questão de que nos últimos anos aqui no Brasil, praticamente desde 1989, a boa intenção dos governos foi muito grande. Por mudanças, por crescimento para o país, por ações sociais que levassem o povo a melhoras. Agora, essas intenções boas foram sempre por cima da cabeça do povo. Foi sempre trazida como se fossem bênçãos para o povo. E não haviam grandes redes de informações. Os grupos governantes passaram a agir quase que como convescotes, grupos de iluminados que diziam para o povo que o povo seria para o povo o que seria melhor para ele. O que que isso levou a acontecer? Que esses convescotes fechados, esses segredos de Estado, foram quase que centrais de formação de corruptos, centrais de formação de mentiras e repetições de mentiras. Isso levou a que nós tivéssemos uma Samarco, uma catástrofe de Samarco, em que a gente só sabe do que estava acontecendo décadas depois que eles iniciaram a fazer o que eu chamo de titica, de lama. E a Ortrum, das is genau die Sache. Diese, lässt sich so ein Sichar in Brasilien, dass die Politiker über den Kopf von der Bevölkerung gegangen sind, hat getrieben unsere Gesellschaft auf eine Sackgasse, wo die Bevölkerung keine Information bekommen hatte von dieser kleinen Gruppe von illuminierten Leuten, von erleuchteten Menschen, die haben immer den Gut für die Bevölkerung gedacht. Sie haben kleine Gruppen gemacht in jeder Firma, in jeder großen staatliche Organisationen wie Petrobras und so weiter, die haben Geheimnis für die Bevölkerung arbeitet. Aber das hat erlaubt gleichzeitig auch das Wachstum von der Korruption. Diese Geheimnis, diese Art von Geheimnis, dass die nicht nur die PT, aber die PMDB und die PSDB und alle Parteien, die waren die Regierung, teilgenommen die Regierung in den letzten 20 Jahren, alle diese Geheimnis, die sie haben die politische Führung gemacht, hat eine parallel korrupte Gesellschaft organisiert. Romau, was so zusammenfassen, dass Erziehung mit Gouvernanten bzw. eine regressive Erziehung nicht dazu beiträgt, ein wirkliches Bewusstsein für Bürgerrecht bekommt? Ja, genau. Diese, exatamente, essa falta de recorrer à formação cidadã, esse distanciamento dos governos, ou do governo central, e mesmo dos governos estaduais, e mesmo dos governos municipais, esse distanciamento do povo levou a que a população passasse a achar que tudo era uma bênção dos caída dos céus. Desde o smartphone até uma casa família. Desde um direito pequeno a ser atendido por um juiz, até uma cota na universidade. Todos esses direitos passaram a ser dádivas de governo e não conquistas da população, que na realidade são. Acontece que a população, não sabendo disso, não sabe, no momento dessa crise, como defender os seus direitos. Ditatizar, Ortrum, estás escabe filha noi reste fu de brasiliana, filha noi mogliscad fu de brasiliana, vicurten de universitet fu de Schwarz, onde filha noi gesetz su schutz de Indiana, aber die Bevölkerung selber habe nicht bekommen die Information, wie den können diese Reste, die sie haben bekommen erlangen. Oder auch zu leben, ne? Und auch zu leben. Und davon zu leben. Und was hat passiert? Die konservative Gesellschaft, die rechte Spektrum in Brasilien, war viel besser organisiert. Sie haben geschafft, gewählt zu werden. Weil sie haben immer erzählt, dass sie sind gut für die Bevölkerung. Und was haben wir jetzt? Wir haben in Brasilien ein Plenarium oder ein Kongress des Konservativen und gegen die Bevölkerung. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tite 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke und der brasilianische Moderator Marcos Romão. Spielen wir wieder ein Stück ein, und zwar von Bete de Carvalho, Margarete Menezes e Walter Queiroz. Filho da Bahia. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro de Niterói. Ai moreno, ai moreno, ai moreninho, ai meus amor, ai moreno, saia dessa roda, venha descansar, venha pro meu colo, venha namorar, ai moreno, que da sua menina, mas já sei amar. Aprendi mais cedo só pra lhe ensinar. Ai, moreno, filho da Bahia, se você não vem, não lhe faço tempo, não vou lhe dar, moreno. Filho da Bahia, se você não vem, não lhe faço tempo, não vou lhe dar, ai, moreno. Viver não é fácil, não. Pergunte pro meu coração. Sei beber na valentia, sei amar o meu amor, ai moreno. Sei beber no varandal, foi Sandoval quem me ensinou, ai moreno. Ai moreno. Ai moreno. Ai moreninho, ai meus amor, ai moreno. Saia dessa roda, venha descansar. Venha pro meu colo, venha namorar, ai moreno. Ainda sou menina, mas já sei amar. Aprendi mais cedo só pra lhe ensinar, ai moreno. Filho da Bahia, se você não vem, não lhe faço tempo, não vou lhe dar, moreno. Filho da Bahia, se você não vem, não lhe passo dedo, não vou lhe ensinar, moreno. Viver não é fácil, não. Pergunte pro meu coração. Sei perder na valentia, sei amar o meu amor, ai moreno. Sei beber o varanda, foi Sandoval quem me ensinou, ai moreno. Ai moreno. Hey! Ai moreno. Saia dessa roda, venha descansar. Venha pro meu colo, venha namorar, ai moreno. Que eu ainda sou menino, mas já sei amar. Aprendi mais cedo só pra lhe ensinar a morena. Filho da Bahia, se você não vem, não lhe faço tempo, não vou lhe na morena. Filho da Bahia, se você não vem, não lhe faço tempo, não vou lhe na morena. Viver não é fácil, não, pergunte pro meu coração. Sem perder na valentia, sem amar o meu amor a moreno. Sem beber no varanda, foi Sandoval quem me ensinou a moreno. Ai moreno, hey! Ai moreno, ai moreninha, ai meus amor, ai moreno, ai moreno, ai moreno. Acabamos de escutar Filho da Bahia com Beth Carvalho, Margarete Menezes e Walter Queiroz. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, am Mikrofon Ortrun Gutke und der Brasilianer Markus Romão. Unser Thema heute ist eine kleine Reflexion über die Situation der brasilianischen Bevölkerung hier in 2015. Und jetzt kommen wir zu einem Studiogast. Das ist unser erster Studiogast, den wir hier bei Radio Mama Terra haben, hier im Pepequeno, in den Tomba Studios. Mario Big Dog ist ein grandioser Musiker hier aus Niterói. Er lebt in unserem Viertel, in unserer Straße, wo Markus Romão und ich leben. Und er wird seine persönliche Version, und die er in wunderschönen Texten, Musiktexten umwandelt, darüber werden wir jetzt sprechen. E o nosso programa agora está com um convidado especial que por acaso estava passando aqui pelo Tomba Estúdio e que também é nosso vizinho, Mário Big Dog, que vai demonstrar para nós musicalmente a perspectiva, as desilusões e esperanças que o povo está tendo no momento. Aqui no Brasil, as desesperanças e esperanças que o povo está tendo agora no Brasil. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Rádio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, am Mikrofon, Ortrun Gutke. Bei unserem Sendung passiert immer viele Sachen. Es wird jetzt auf Portugiesisch sprechen, weil wir haben einen Besuch im Moment kurz gekommen, weil wir sind in einem Studio, der Tomba Studio. Genau, wir sind im Tomba Studio hier in Niterói. Unsere Sendung wird regelmäßig aus Brasilien gesendet und wir begrüßen ganz herzlich den Tontechniker Bruno Marques und unseren Studiogast. Es ist unser erster Studiogast, seit wir hier in Brasilien senden. Und es ist Dog, Big Dog. Genau, Big Dog mit uns. Mas é uma maravilha, eu vou falar em português agora, escrever em português, jetzt. Mario Big Dog está conosco aqui no programa, porque ele acabou, está gravando um CD novo aqui no Brasil, e o Tomba Estúdio é um estúdio da cidade de Niterói que produz os músicos de uma forma incrível na cidade e que repercutem para todo mundo. Mário, meu querido, que maravilha! Mário, Big Dog, dá uma palhinha aí para nós, assim, só para saber o som, para o pessoal saber que você está com violão no pedaço aqui. Se liga, meu irmão, não fica de bobeira. Eu sei que a chuva cai em pé e escorrega na ladeira. Fique esperto nessa vida com esse seu desenrolado. Preste muita atenção com quem anda do teu lado. Teu direito de defesa vira até acusação. E um vagabundo iluminado não dá mole a vacilão. Não, não, não, não. Um vagabundo iluminado não dá mole, não. É isso aí. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, am Mikrofon Nordrun Gutke. Und ihr habt soeben einen Ausschnitt gehört von unserem Studiogast, Big Dog, der hier zurzeit in den Tomba Studios eine neue CD produziert. Und liebe Leute, es läuft mir hier eine Gänsehaut gerade über den Rücken, über diese tolle Stimme, ganz eindeutig. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro e de Niterói. Acabamos de escutar um pedacinho da música do Mário e vamos seguir com ele, batendo um papo. Mário Big Dog, de Niterói. Und jetzt wird Romão ein kleines Interview mit dem Musiker machen. Maravilha! A Ortrun acabou de falar que realmente ficou com a pele arrepiada de escutar a voz do nosso amigo Mário Big Dog aqui na cidade de Niterói. Mário, meu querido, você falou que vem do Caramujo, de um bairro aqui em Niterói, que já foi uma maravilha e que hoje estava vivendo problema de violência. O que que você fala disso, meu querido? Antes de mais nada, eu não sei o horário que o programa vai veicular lá, né, Romão? É o tempo todo. Né, Arthur? Também, mas então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Né? O que acontece é o seguinte, sim, eu vim desse bairro que já foi um dos melhores bairros assim, da cidade na década de 60 e 70 para se morar, que primeiro pela geografia dele, né? Por ser, eu acho que o antepenúltimo bairro da cidade de Niterói, ou o penúltimo bairro da cidade de Niterói, eu não tenho a conta certa, em Santa Bárbara ainda, mas assim, enfim. A geografia dele era muito acolhedora. Porque é como se fosse um vale, né? O Caramujo ali. E ali nós tínhamos a escola de samba, tínhamos o Clube Figueira, cara, que muitos artistas, assim, daquele período frequentavam, né? A produção que era tida ali no Caramujo, aquelas coisas todas. E hoje eu fico muito triste. Pra falar a verdade, eu vou até falar uma coisa aqui que poucas pessoas lembram. Na época do João Batista Figueiredo, o bairro que ele escolheu em Niterói pra poder fazer o discurso foi o Caramujo. Olha só. É, são peculiaridades, né? Eu acho que são curiosidades que as pessoas esquecem. E hoje, infelizmente, essa política que a gente tem de segurança e algumas coisas mais de assistência, né? As pessoas que eu acho que realmente necessitam, nos colocou de uma forma assim, acuados, né? Ficamos acuados, né, Romão? Com a violência, com tudo isso. E o Caramujo se tornou, no complexo do Caramujo hoje, né? Infelizmente, os moradores evadindo. E o meu irmão e minha cunhada, meu irmão Eduardo, minha cunhada Rita, eles possuem um colégio lá. Que infelizmente os alunos estão indo, né, para outros colégios, porque para estudar ali fica impraticável. E outras coisas também. Mas é claro, o Caramujo ainda tem suas coisas boas, né? E a Via Zindiria, bairro de Mama Terra, onde unser Studiogast, Mário Big Dog, Música von Niterói, ein kleine große Stadt gegen über Rio de Janeiro, spricht über die Veränderung in Brasilien in Bezug auf Sicherheit. Er redet da sein Bruder und hat eine Schule in eine Viertel, die war ein Paradies vor 30 Jahren. Ein Paradies, wo all die Präsidenten gekommen und hat eine tolle Anrede gemacht. Und heute heißt Complexo do Caramujo. Complexo do Caramujo bedeutet immer wenn das Wort Complexo gegenüber eine Viertel in Brasília genannt ist, bedeutet das ist gefährlich. Das Leben hat sich verändert, das die Leute haben Angst dort zu leben. Und auch die Schule von den Schule gehen weg von der Viertel. Und diese Veränderung ist ein großes Problem in Brasília. Diese Angst de Bevölkerung lebt im Moment. Estava aqui falando em alemão sobre a situação que você viveu, que você vive, que nós todos vivemos aqui em Niterói e que realmente significa uma mudança muito grande. Mas no seu recado musical, você nos fala sobre o despertar do direito, despertar da defesa. O que você fala para os músicos atualmente no Brasil? Ô, Romão, um dos recados é que eu acho que o músico tem que tomar uma postura mais firme em relação ao que está acontecendo na nossa sociedade para poder ser a voz do povo, né? Então, para você ser a voz do povo, primeiro você tem que ser povo. Então, eu acho que essa convivência que a gente tem do cotidiano, com tudo isso, e esse despertar que você está falando, de trazer na música esse grito, eu acho que é dessa forma que a gente pode falar como artista, né? Mas como povo, hora do voto, aquelas coisas, mas antes disso, cara, eu acho que a gente tem que instruir. Eu, se eu, dentro da minha casa, eu tenho um pouco de instrução e passar isso para o meu próprio filho, para minha mãe, para minha irmã, para quem seja, ou se eu vivo numa comunidade, dividir isso com a comunidade, as coisas vão se fortalecer, né? E o que está acontecendo é que as pessoas estão muito na delas. O povo brasileiro, dinheiro na mão de quem sabe, eu falo muito isso, é bênção, de quem não sabe é maldição. Acontece uma coisa, para você dar grana a alguém, você tem que primeiro instruir essa pessoa. Se você pega uma criança e dá a mesada a ela, não instrui essa criança, ela compra um monte de doce, né? E vai causar consequências. E o brasileiro é assim, infelizmente. Essa ilusão de que nós tínhamos uma economia estável, essas coisas fez com que nós colocássemos os pés pelas mãos, não sabendo manipular o que vem na nossa mão, manusear o dinheiro. Manipular não, manusear o dinheiro, acho que é a palavra mais correta. E o que que rola, bicho? Se eu não sei, eu não faço. Eu não fiz o meu dever de casa, realmente. Mas o povo que tem que ser instruído, e a camada artística, que tem um pouco mais de instrução, sobrevivência, essas coisas todas, tem que realmente se unir para poder mobilizar isso. E a outra pergunta foi, e por favor, repita. Exatamente, sobre a questão de o que que as pessoas devem fazer para a defesa e dos seus direitos. Sim, para a defesa, né? Vou falar sobre defesa falando que o povo brasileiro é um guerreiro. Se você tira a guerra de um guerreiro, ele esmorece, né, velho? Então, antes de mais nada, lutar, velho. Levanta a cabeça e vai pra dentro. Porque um guerreiro, sem guerra, fica fraco e morre. Estamos aqui com Mário Big Dog no nosso programa. E vamos passar para o alemão para que o pessoal saiba o que está acontecendo. Verede jetzt auf Deutsch, damit die Leute wissen Bescheid. Was passiert mit der Musik in Brasília? Leute reden über die Bewusstsein von den Menschen. Das war sehr interessant, was er hat gesagt. Das die Brasiliana in die letzte paar Jahre, in die letzte Dekade, hat eine tolle Ökonomie, hat viel Geld bekommen, aber hat keine Erziehung in Bezug auf wie man mit dem Geld umgehen kann. Hat den Beispiel gegeben wie ein Kind, die bekommt die monatliche Geld von dem Papa und kauft jeden Woche Süßigkeit, statt zu investieren in neue Sachen. Und wie hat gesagt, dass diese, es gab in Brasilien eine Ausfuhrökonomie, keine Erziehung in Bezug auf Reste, die man hat bekommen. E é esse o nosso tema do programa e agradecemos profundamente a presença do Mário Big Dog com a sua informação popular diretamente de alguém que vive no meio do povo, que é o grande tema desse nosso programa. Por que estamos numa crise? Qual é realmente a crise que o Brasil vive? Vivemos no momento uma crise moral, vivemos no momento uma crise ética, a econômica é resultado dessa crise moral e ética. E é esse o tema do nosso programa. O Brasil recebeu bastante, mas não tratou da consciência de como utilizar os seus recursos. Por isso, tanta corrupção, por isso, tanto jeitinho. E agradecemos a presença do Mário, que encerra dando mais uma palhinha da música que ele falou. Qual o nome da música? É Vagabundo Iluminado, né? Vagabundo Iluminado. Tá na hora da nossa vagabundagem se iluminar. Né? Tá na hora do nosso povo se iluminar e dar a volta por cima. Porque nós não estamos aqui para chorar, nós estamos aqui para levantar o nosso povo. A palhinha aí para você. Isso aí, Romão. Bem, antes de mais nada, né? Agradecer essa oportunidade. É assim, tudo de repente é no repente. Então vamos fazer o seguinte, já que eu dei uma palhinha anterior sobre Vagabundo Iluminado, né? A gente tem uma música também que a gente está produzindo, Brasileiro é Sensado, que fala bem sobre isso, né? Que fala da nossa cor de pele, onde todas as cores se misturam. Então eu vou dar uma palhinha dela também, até para fazer um comercial, né, Romão? Claro, vai, mete bronca. os caminhos da minha vida sempre rima, verso e prosa. Conexão Barreto, direção era Santa Rosa. Encontro em minha frente uma mulher louca, porém bondosa. Charmosa, interessante até, que olhou no fundo dos meus olhos e disse em direção à minha alma, com fé e paciência: vai, meu filho, Big Dog, tenha calma. Tenha calma nessa hora. Brasileiro é assim, é assado. Cozido, frito, banho, Maria, mal passado. Completei, brasileiro é assim, é assado. Ao molho shoyu, preto, branco, molho pá, também falei. Brasileiro é assim, é assado. Cozido, frito, banho, Maria, mal passado. Completei, brasileiro é assim, é assado. Ao molho shoyu, preto, branco, molho pardo. Nesse ciclo cromático, gostaria de ser prático, mas como não ser didático? Vendo todas as cores deste mundo, nessa história que saca qualquer vagabundo, homem como desse mundo. Eu também sonho em me tornar rei, testa lhe mas não queira ser rei. Respeite pra ser respeitado, o senhor da palavra eu sei, não pode ser desafiado. Brasileiro é assim, é assado. Cozido, frito, banho, Maria, mal passado. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Brasileiro é assim assado, na voz de Mário Big Dog, no nosso programa Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro e de Niterói. Mario, wir bedanken uns ganz herzlich, dass du bei uns an unserer Sendung teilnimmst, ganz spontan. Und es ist wirklich für mich, dass du ein Licht uns gegeben hast für die Zukunft. So erscheint es mir. Mein Herz ist ganz geöffnet für den Weg, der manchmal hier in Brasilien mir etwas dunkel erscheint und hoffnungslos. Aber das Licht, das ist da. A voz alemã agradeceu a presença do Mário, informando: muito obrigado, porque você trouxe um pouco de luz nos momentos que ela mesma, Ortrun Gutke, pensa que está tudo escuro e que não temos muita chance. Muito obrigado, Mário Big Dog, uma voz do povo na Rádio Mama Terra. Obrigado, Romão. A minha voz ecoa a sua voz, que ecoa a nossa voz, né? O que eu quero, o que eu tenho, o que consigo, onde eu vou, o que ganho na vida, não representa o que sou. Meu ponto de partida é sempre onde estou. O que eu quero, o que eu tenho, o que consigo, onde vou, o que ganho na vida, não representa o que sou. Meu ponto de partida é sempre onde estou. O que eu quero conseguir, não me interessa onde vou buscar. Esteja onde estiver, irei encontrar no ar, no céu, no inferno, profundo mar, algum lugar, almejo na esfera, outro lugar, procuro no céu. Sei que tem valores que são abençoados, mas outros pequenos pedaços de papel, pedaços pequenos que não refletem o céu. Era tão lindo, a maldade do homem tudo está destruindo. O céu reflete os males da terra, a ganância do homem, o estupim para a guerra. O céu era tão lindo, a maldade do homem tudo está destruindo. O céu reflete males da terra. A ganância do homem, o estupim para a guerra. O que eu quero, o que eu tenho, o que consigo, onde vou, o que ganho na vida não represento o que sou. Meu ponto de partida é sempre onde estou. O que eu quero conseguir não me interessa onde vou buscar. No céu, no inferno, profundo mar, no ar. Esteja onde estiver, irei encontrar algum lugar. Almejo na esfera, outro lugar sei. Procuro no céu, sei que tem valores que são abençoados. Mas outros pequenos pedaços de papel, pedaços pequenos que não refletem. O céu, era tão lindo. A maldade do homem tudo está destruindo. O céu, reflete os males da terra. A ganância do homem, estupim para a guerra. O céu, era tão lindo. A maldade do homem tudo está destruindo. O céu, reflete os males da terra. A ganância do homem, estupim para a guerra. Liebe Zuhörer, und das war's schon für heute mit unserer Sendung in deutsch und portugiesischer Sprache, Radio Mama Terra. Wir wünschen euch natürlich allen ein wunderschönes, fröhliches Weihnachtsfest, ein wunderschönes neues Jahr. Eine ganz tolle Nachricht, unsere Sendung Radio Mama Terra hat ihren festen Termin jeweils wieder am jeden dritten Samstag im Monat. Und unsere erste Sendung wird übertragen am 16. Januar 2016. E nós agora agradecemos, estamos terminando nosso programa, agradecemos a presença do Mário Big Dog. Rádio Mama Terra tem uma grande boa notícia para dar para o ano que vem, que o nosso programa continua. E o próximo será dia 16, na Rádio TID de Hamburgo. Um grande abraço para vocês, um bom ano novo. Um bom ano novo também para todos que estão na prisão, tanto os corruptos quanto os que estão na prisão por qualquer outra coisa, porque ser preso não é uma boa, mas felizmente no Brasil está diminuindo a distância entre quem tem e quem não tem, pelo menos na questão judicial. Ou seja, pela primeira vez no Brasil, gente fina também está indo para a cadeia. Até mais. Bom Natal, senhor Cunha. Ja, und noch einmal, um mit Mario Big Dog zu sprechen. Es gibt Licht, es gibt viel Licht auf dem Weg, den wir noch finden werden, hoffentlich im nächsten Jahr 2016. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Jahr. Ortrun Gutke. É isso aí. E mais uma vez quero lembrar, Ortrun, que o nosso programa agora também está em conjunto com o Grupo Africas, lá de São Paulo. Nene, isso é rapidez quebrar. Ok, maravilha! Meu irmão, não fique de bobeira. Eu sei que a chuva cai em pé e escorrega na ladeira. Fique esperto nessa vida com esse seu desenrolado. Preste muita atenção com quem anda do teu lado. Teu direito de defesa vira até acusação. E um vagabundo iluminado não dá mole a vacilão. Não, não. Vagabundo iluminado não dá mole, não. Não, não, não, não. Vagabundo iluminado não dá mole, é vacilão. Tô te vendo por aí, tá arrumando problema, que é só se divertir. Se liga, meu irmão, não fica de bobeira. Eu sei que a chuva cai em pé e escorrega na ladeira. Fique esperto nessa vida com esse seu desenrolado. Preste muita atenção com quem anda do teu lado. Teu direito de defesa vira até acusação. Vagabundo iluminado não dá mole, é vacilão. Não, não, não, não. Vagabundo iluminado não dá mole, não. Não, não, não, não. Vagabundo iluminado não dá mole, é vacilão. Pro vagabundo iluminado, o seu palco é a rua. Os seus passos são focados pela luz da lua, boemia, as mulheres. Não é tudo que ele tem, tem respeito na chegada e na saída também. Pro vagabundo iluminado, o seu palco é a rua. Os seus passos são focados pela luz da lua, boemia, as mulheres. É quase tudo que ele tem, mas tem respeito na chegada e na saída também. Vagabundo iluminado, o seu palco é a rua. Os seus passos são focados pela luz da lua, boemia, as mulheres. É quase tudo que ele tem, mas tem respeito na chegada e na saída também. Pro vagabundo iluminado, o seu palco é a rua. Os seus passos são focados pela luz da lua, boemia, as mulheres. É quase tudo que ele tem, mas tem respeito na chegada e na saída também. Mas tem respeito na chegada e na saída também. Tem respeito na chegada e na saída também.